Não me diga que está farto do mau hálito matinal? Aquela sensação de desconforto e de ter de criar um distanciamento com os outros, porque é chato? Não perca mais tempo. Elimine de vez as bactérias mal cheirosas. Compre já o Brefoot e com uma aplicação suave com massagens circulares na palma do pé esquerdo, eliminará de vez este seu trauma. Não perca mais tempo. Ligue já 808-400-200. Brefoot, extinção total do mau hálito. I want to break free. Visita a nossa loja em brefoot.com. Morte? Um acontecimento triste? Não! Isso era antigamente. Agora existe a agência Black Friday. Sim, sim, sim, sim, sim. Fazemos moldes ornamentais do seu ente falecido para que nunca sinta saudades. Fazemos os melhores descontos. Someday I'm gonna write the story of my life. I'll tell about the night we met and how my heart can't forget the way you smiled at me. Dois caixões, oferecemos a maquilhagem e roupa. Black Friday, quanto mais pontos juntar, mais funerais tem a ganhar. Se não tiver satisfeito com os nossos serviços, não devolvemos o seu dinheiro, mas devolvemos o cadáver. Black Friday! Descanse em paz! Já pensou em morrer? Mas não tem coragem de ficar morto por muito tempo? Desespera todos os dias pelo golpe de misericórdia! Espera que a morte o separe ao virar da esquina! Chegou finalmente uma boa notícia na sua vida! Morte! Pistola que mata, mas não faz morrer. Ao comprar a sua pistola, oferecemos duas. É isso mesmo, duas. Uma para se matar e outra para dar a um parente, um amigo, alguém de confiança, para que este, uns dias depois, volte a disparar sobre si a bala da vida. E assim não morrerá. Pois alguém irá fazer com que viva outra vez! Ou não? Se ligar ao 808-100-200, a Blix a ganhar uma oportunidade única. Ressuscitar-se a ti próprio. Damos dessa garantia. Visite também o nosso site www.nataleojo.com para mais informações. Em caso de não existir a devolução da sua vida, nós não reembolsamos o seu dinheiro. Ah! É inverno! Ah! É inverno! Ah! Tem a casa de banho fria! Fria! Uma atmosfera com enxofre e gases tóxicos! Tão fria! Tão fria! Epá! Isto está mesmo deprimente. Vou tentar outra vez. Ah! É inverno! Ah! É inverno! Casa de banho fria. Fria. Uma atmosfera com enxofre e gases tóxicos. Tão fria, tão fria. A última coisa que lhe apetece fazer é ir tomar banho. Mas tem mesmo de ser, não é? Este mundo não é para si. Sempre que estiver a passar um mau bocado e a pensar em suicidar-se, vezes sem conta. Só tem que carregar no botão do pijama. E um spray aparecerá como por magia da Disney. É a Disney! Ah, Disney! Basta pulverizar, esperar 5 minutos e como quando a cobra muda de pele. O corpo é que paga! Sairá de si uma película com toda a sujidade do dia. Sem frio, sem se molhar, sem incômodo nenhum. Deixará um suave aroma a coco e ananás, como se tivesse acabado de sair de um cocktail no final de tarde em Cancún. Recomendar já, hoje recebes 5 litros de água estagnada, um sistema de emergência, dinossauros e crocodilos gigantes de plástico. Que fixe! Oferecemos também um creme para bolos e para o cabelo, que bastará aplicar, esperar, abanar-se e toda a sujidade irá voar para fora de si e juntar-se aos bandos. Bandos de garças e grandes. Aponte já sobre o Tejo e ligue o 000001 ou visite-nos no facebook.com na página Natal é Hoje.